a jornada é espinhosa e te traz gosto de fel, peça a Deus a confiança de Daniel. Se às vezes te faz falta um amigo ou um irmão pra você não se sentir sozinho como Jó, aproveite que há anjos nesta hora ao teu redor. Lute pelo